escolhes tu ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. E eis que chega o melhor programa do sábado na Antena Web, sobretudo entre as 7 da tarde e as 20 horas 8 da noite da tarde. Hoje é sábado, dia 8 de março de 2014, e eu sou o Nuno Miguel. Até para a semana. Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Neste sábado, dia 8 de março, 19 da tarde e 20 da noite. Ou 8 da noite. Pois é, ora, hoje é dia 8 de março, o meu dia internacional. Portanto, dia internacional da mulher. E, portanto, sou Carlos Bonaparte, muito gosto e até para a semana. Olá, ouvintes. Acho que esta é a emissão de 165 e vivemos uma semana agitada por estes dias. Vi o Carlos Bonaparte no meio das manifestações dos polícias à porta da Assembleia. Não foi verdade, Carlinhas? Foi verdade, sim, senhora. Eu estive na manifestação. Foi algo realmente brutal. Foi brutal porque eles foram muito brutamente comigo. E tu adoraste. É claro. Eu lembrei-me de ti no dia anterior, na quarta, quando os votados Bloco de Esquerda deixaram em bloco, lá está, percebeste o trocadilho. O Bloco de Esquerda deixou em bloco a sessão do Parlamento, o debate quinzenal, quando o Passos Coelho não respondeu à pergunta da Catarina. Porque eu lembro-me logo de tu admirares a postura dela, e se houvesse alguma coisa que tu pudesse votar diretamente nela, votavas. Porque ela primeiro começou a dizer que Passos Coelho, a palavra dele não tinha valor, não vale. E ele respondeu, já que não vale, não vou responder. Já que para si não, a palavra não tem valor, não vou responder. E então, depois de ter uma conversa lá com o Colida, vieram-se embora. Tu, se estivesse lá, ias bater palmas. Não era, Carlos Bonaparte. Não quer responder, vamos embora. Então, pronto, estamos aqui a fazer nada. Ia bater palmas, porque só demonstrava... Só demonstrava, embora eu tenha... Enfim... não vejo tão mal como muitas pessoas o veem, mas... Mas foi fraco. Aí foi fraquinho. Não se portou como um líder. Fico, agora desliga. Não conto, não falo. Não é. Sabes que eu entendo, porque quando estás a falar com alguém que acaba de dizer que a tua palavra não tem valor nenhum, pronto, tu não vais continuar a falar para quê? E tu demonstraste, não tem, se calhar não tem para ela, mas se calhar tem para os outros milhões, para os milhões de portugueses que estão, que podem, milhões, vá, pelas centenas de portugueses que se podem interessar pela política. Pronto, dezenas, pronto, é só a família dele. E para os restantes, Ela disse no Tinder dela, a palavra dele não tinha valor. Mas foi o que ele disse depois. Não é uma questão de birra, é uma questão de respeito até por mim próprio. Por ele. Pronto. Mas para mim foi birra. Tá bem. Nós hoje vamos ter 6 músicas. E vocês... Uau! Uau! Isto foi cheiro. Bom. vamos à primeira. Isto cheiro. Eu há duas cheiro. Semanas... Decorria o dia 22 de fevereiro. Eiro. Fui ver uma peça de teatro, muito longe deste estúdio número 3, a Associação Recreativa de Canidelo. Ele. Apresentada pelo grupo de. Como é que é? Grupo Mérito Dramático Avintense, se não me engano, é assim o nome. E há um tema que eu vou trazer aqui com algumas. MDA. Com algumas palavras, citações. Olhando o mar imenso em calmaria, partir, pescar e voltar com alegria. Em terra, esperando com amor, ficam família e amigos do pescador. Mas se esse mar de repente vira cão, vê-los voltar é uma espera em vão. Rezam as velhas prometendo mares e fundos, choram as novas com os filhos sós no mundo. Um pescador nunca sabe se regressa. A sua vida será sempre uma promessa. Ainda bem que acaba aqui os versos, porque promessa foi precisamente o nome da peça que eu fui ver, na autoria de Bernardo Santareno. E foi uma noite foi uma noite diferente, porque eu, depois disso, além de ter visto uma boa peça bem representada em palco, e adivinha só, a personagem principal, não é a personagem principal, mas o melhor ator daquele grupo e o que se destacou mais e que mereceu mais aplausos no final, na minha opinião, com justiça, era um que fazia de ceguinho. O cego foi com o bom mais. Uma ovação maior, mais significativa. A tadinha do cego! Mas eu fui reparando que em 4 peças, em 4 exposições teatrais que eu coloquei em palco, E só depois de ver esta peça dos Abintenses, há 2 semanas. Deve ser um mosaico. Em quatro, não. Em quatro, por acaso, não tinha a ver numa. Em quatro delas, só numa é que não havia referências, ou diretas ou indiretas, à Ao vida de mar. pescador. Foi algo que nunca falamos Foi outra aqui. garra, não foi? Não, essa era a referência mais clara, caraças. No início da segunda parte era toda, a cena toda passada entre pescadores. Bem, não interessa. Não sei. És burro. És burro. Já não me Estava a recordava, chegar. É, parece. lá, chegar lá, isso ceguinho. És burro. Então não é o disco que disse, não é? O É, jeito parecida, de. foi sempre em frente. Em três delas há referências a isso. E é uma vida que eu respeito. Não, a própria linguagem entre eles não é costuma ser do meu agrado. Mas já que estamos a falar de peças teatrais, vou buscar mais dois excertos. A vida de um pescador é difícil, todos o sabemos. Muitos deles partem para o alto mar na busca de uma boa pescaria. E as mulheres, ou viúvas, que tentam sustentar os filhos com aquilo que a lota lhes dá, esperam pelos homens corajosos, mas nunca sabem se eles regressam. O dia-a-dia de uma praia de pescadores pode até ser agitado, mas é também muito complicado. E eis que, depois, mais à frente, no meio de uma briga entre duas mulheres ligadas ao mar, e essa cena viu-se na tal cena, na tal peça da promessa, aparece o tio Salvador que diz, não dizia na promessa, mas no outro contexto dizia assim: Nós, os homens do mar, não queremos cenas destas cá na praia. Cenas de porrada, confusão. Barulho. Só queremos os gritos de alegria da mulher e dos filhos que correm para nós quando desembarcamos. Os cânticos de louvor, pela graça de uma boa colheita quando puxamos a rede cheia de pescaria. Os estourados foguetes, quando fazemos a procissão em honra da santa que nos guia no mar. Os acordes da música, que percebem o andor do nosso santo milagreiro rodeado por homens e mulheres, descalços. Uma vela numa mão, o terço na outra. Os olhos marejados e erguidos para o céu, dando graças por estarmos vivos. E, na tal peça da promessa, a Senhora dos Navegantes era o refúgio deles. Era o evitar de, não, nesta casa mais promessas não, porque foi por causa de uma promessa que se uma mulher disse que nasce ceguinho o filho que trago no ventre, se não cumprir na próxima festa da Senhora dos Navegantes, a promessa que lhe fiz. Olha, o homem não voltou. E então o filho da senhora nasceu cego e eles agarram-se a isso. Pois chega uma certa altura, tal como foi demonstrado pelo Santareno, Bernardo Santareno, há uma certa altura que na própria casa pedem para acabarem com as promessas porque aquilo vai dar mau resultado. Mas o que é a vida de um pescador, sobretudo quando vai para longe no alto mar? Não se sabe. Ele vai. E não sabe-se de volta. E eles agarram-se aqui. Eles não controlam o mar, não controlam a meteorologia que vai estar naquele dia. Eu estou aqui com esta conversa toda porque eu comecei a associar coisas que eu vi nessa peça a coisas que eu já tinha visto noutro grupo teatral, que o Carlos também bem conhece, há muitos anos. Ainda nem eu era nascido e já tinha estreado uma peça em 86, que eu vi uma apresentação em janeiro de 87, gravada numa cassete. Se calhar eu já era nascido. Quando é que esta ideia se deu? Não sei. Mas quando eu vi a apresentação, já era nascido, já foi em janeiro de 87, no Colégio do Sim. Cambal. E eu. Há coisas dessa peça que. Porque eu vi aquela cassete muitas e muitas vezes quando era miúdo, tal como Jesus Christ Superstar, que já falei aqui já há muito tempo. Aquela. Pois. Aquela peça eu via muitas vezes e havia uma música que era reproduzida pela cassete áudio antes de começar, ou seja, para dar entretenimento às pessoas enquanto sentavam. Que é a que vamos ouvir hoje, passados 27 anos dessa apresentação, eu descobri, graças à internet, lá está, dou razão ao Carlos, facilmente descobri qual era a música em causa, porque sabia a letra, e vamos até 1982, lá está, assim, em 87 já sabia essa música, obviamente que já era de antes, em que escutava-se o grupo de cantares Manhou-se, passou aqui uma vez com O Andorinha Ligeira, que era a faixa número 1 do álbum de 1982, Cantares da Serra, se não me engano. A faixa número 11 é que vamos ouvir agora, porque também faz referência a um local em que eu tive, e voltando, acho que isto hoje é para a primeira intervenção, é Pescadores e Teatro, onde eu tive uma estreia oficial numa peça, precisamente no Senhor da Pedra. E fazem lá comparações muito curiosas, ouçam a letra, de ir lá é como não, umas comparações constantes e curiosas. É como ir ao céu e não estar com o Nosso Senhor. É a mesma coisa que ir ao Senhor da Pedra e não ver o corredor. A voz de Isabel Silvestre e seus amigas e amigos vai ser protagonista neste álbum de estreia do grupo Cantares Manhoso, que já foi fundado há 36 anos, acho eu. Em 82 saía a faixa número 11 do álbum Cantares da Serra, que Tem chama-se 32 anos? 36. É 36. A música é o álbum tem 32. Sim. Acho que foi 78. E vamos escutar a música Senhor da Pedra, porque mais do que o próprio Senhor da Terra, da Senhor da Pedra, faz-me associar de imediato a pescadores, porque lá está, isso cada um tem o seu contexto. Na minha memória, é a peça que aborda a situação de pescadores que tinha essa música antes de começar. E 27 anos depois, eu trago aqui para o programa de rádio Antena Web o grupo Cantares Manhoso com o Senhor da Pedra, que ainda hoje saiu a letra praticamente toda de cor. Não é verdade, Carlos? É. Então deixas-me escolher. Deixa. Obrigado. Alguns anos, entre 1992 e 1999, vivi junto ao rio. Fui vítima de cheias, ou fui testemunha de cheias, para ser mais correto, do estilo chegar ao bairro e ter a água a dar um bocadinho acima dos tornozelos e ver que, por exemplo, os barracos que estavam um pouco mais abaixo do que as nossas casas, estavam já engolidos pelo mar, pelo rio, aliás. Ficou-me na memória o facto da minha preocupação, e eu gostava muito de. Porque havia um vizinho meu, que já faleceu, que tu bem conheces, e ele ainda tinha nesse mesmo barraco, numa espécie de um galinheiro, tinha alguns pintos, algumas galinhas, e então as cheias fizeram. Foram cheias muito grandes, 94, 95, não sei. 95, foi por aí. que basicamente, por exemplo, esses animais morreram todos. Pronto. Não sobreviveram, não é? Eu lembro, aliás, que nós fizemos. Até me lembro ali de um bom sajão que fizemos naquela altura, junto ao barraco dele. Em 97, talvez. Não sei. Depois aquilo, as relações deterioraram-se e pronto. Mas foi para aquela altura. E então foi algo muito bonito, foi algo mágico, toda aquela envolvência, porque havia muitos problemas, é certo, mas também havia, eu não sei explicar, porque eu gostava muito daquela região, e não apenas daquele local, não apenas pela casa, que foi a casa maior onde eu já vivi até hoje. Mas mais do que isso, foi, como é que eu posso dizer? Eu lembro-me, eu adorava passear à beira do rio. Né? Eu adorava passear à beira do rio, adorava ouvir a água do rio a correr, quando estava mais cheia ouvia-se bem até. Havia um cheiro que eu adorava, estupidamente digo eu, mas havia um cheiro que eu adorava, que era o cheiro dos peixes mortos. Ei, mãe, cheira a peixe podre, ou a peixe morto, como é que eu dizia. Mas eu gostava daquele cheiro. Ele ia cheirar ali o caminho. E, enfim. Eu sou uma pessoa sinestésica, porque o facto de não ter a visão faz-me com que os outros sentidos estejam não só mais apurados, mas mais ávidos também. E então, sei lá, adorava toda aquela situação de, sei lá, mesmo por exemplo, mesmo por trás das tómbolas havia o rio, não é? Porque havia ali a festa de São Pedro da Afurada, e do lado oposto, em frente, mesmo havia a PDL também. Depois aquilo alargava ali, na PDL ali, aquilo ali alargava um bocado. Mas eu lembro por onde eu caminhava, só havia um café, acho eu. Naquela altura, quando estava, aquilo agora era o Cais de Gaia, que era uma coisa muito mais pomposa, mas naquela altura era mais simples. Né? Alargava ali na altura da PDL, mas tirando isso, havia, portanto, essa. Ou seja, eu lembro perfeitamente de ir na rua. De ir ali para aqueles caminhos de paralelepípedo e basicamente aquilo ter só de um lado o rio, do outro lado, ou seja, com aquela margem daquela coisa de metal, e do outro lado a parede, muro enorme, porque depois aquilo era de casa lá em cima, havia uma rampa lá em cima, não sei o quê, pronto. Portanto, havia tudo isso. Eu realmente ficou marcada. Aliás, houve muitas coisas ali que me ficaram marcadas. Por exemplo, todo aquele trânsito que havia da parte da manhã, nos carros, numa rampa enorme, para a gente subir para ir à paragem, não sei quê. Desde quando tiraram de lá de cima um homem, acho que foi do terceiro andar, ou não sei o que foi, atiraram. Ele não caiu no rio, mas caiu na margem. Eu não sei a altura daquilo, mas aquilo foi uma altura de, sei lá, 40 metros, mas o homem não morreu. O homem não morreu. Ficou todo partido. Partiu os dentes, os braços, mas não morreu. Era um vizinho nosso. Não sei como é que aquilo foi, mas ainda eu hoje gostava de lá voltar só para ter uma noção melhor da altura. Sei que aquilo está muito diferente, nada a ver. Mas eu lembro, porque, claro, na altura, como era mais pequeno, se calhar tinha uma noção de que aquilo era muito maior do que aquilo que se calhar até é. Mas lembro, nós descíamos muitas escadas, que nós descíamos mesmo muitas escadas. Não sei explicar. E eu lembro-me, as pessoas falavam dessa vida de pescadores e não sei o quê, e eu compreendia. Porque nós tínhamos pescadores ali. Tínhamos pessoas que não eram pescadores, mas tínhamos ali alguns pescadores. Havia particularmente um que saía de casa lá para as 4 da manhã, ou o que é que era, ou 5, e ia para o mar. E a vida dele era só aquilo. Não sei o que é que a mulher fazia, já não me recordo. Mas ele era só aquilo. Era o mar. Há nada. E não sei, era. Ficou-me marcada todo aquele conjunto de imagens, ficou-me marcada. Pronto, não vou alongar mais. Claro que eu dessa casa tenho muitas recordações, as minhas recordações miúdo, mas eu vou mais por estas recordações fora da minha casa. Que era precisamente. Essas recordações do lá fora, do mar, neste caso do rio, porque eu lembro de quando de uma altura, foi na altura de inverno, que iam fechar as barras, não sei o quê, que a Douro estava com. Havia a recomendação para que nenhum barco fosse para o Douro. Ali naquela parte, claro que o Douro é grande, mas ali, aqui no concelho de Gaia e não sei o quê, havia Douro e afluentes, ela foi. Eu agora esqueci-me de uns rios que eram o maior afluente do Douro. Não era o Tâmega? Ou era o Tâmega? Era o Tâmega, então, já não era o concelho de Gaia, mas havia até mesmo para o Tâmega, havia havia esse alerta, ou seja, eu lembro disso tudo e lembro de sentir, de sentir aquela coisa do espero que corra tudo bem, porque eu compreendi aquela realidade. E hoje compreendo, porque sou adulto, mas na altura eu vivia também em certa parte aquela realidade, conhecia pessoas que podiam não voltar, não é? E pronto, quer dizer, enfim, eu decidi escolher uma música que eu ouvia muito na altura, porque fez o sucesso, e eu ouvia muito na altura, e que se chama Pescador da Barca Velha. Isto é um poema de Almeida Garrett. Garrete, Garrett, com como dois queiras. T's. Ah, ok, então é Garrett. Do João Batista da Silva Leitão Almeida Garrete, nascido no 4 de fevereiro de 1799, e não estou a ler. pronto, e então há uma cantora que na altura achava que era Isabel Silvestre, fiquei hoje a saber que não. Mas também gosto muito desta voz, acho que é uma voz muito bonita, uma voz muito marcante, que é a Teresa Silva de Carvalho. Da Silva. Ah, sim, Teresa Teresa Silva Silva de Carvalho. Carvalho. Não, não é da Teresa Silva Carvalho. Que realmente tinha uma voz lindíssima e uma forma de cantar muito sentida. E eu lembro, esta música ficou marcada precisamente. Eu lembro da minha irmã estar a arrumar o quarto e ela gostava muito para a música alta durante o dia, claro. E então estava lá no meu quarto a brincar com os legos, eu não sei o que. Pescador de Barca Bela, pescar com ela. Onde vais? Pronto, e eu na altura lembro de imaginar mesmo isto. A pessoa ali no mar ou no rio lança a rede. E aquela coisa aquela perspectiva, aquela ânsia. Esperemos que isto agora não venha uma onda que leve isto tudo e esperemos até que eu consiga. Ou seja, sempre que havia aquela coisa de retirar a rede, com ou sem peixe, mas sobretudo com peixe, havia aquela coisa do. Missão cumprida. É Beatriz. Ou seja, eu lembro-me de sentir isso. Agora já não consigo sentir, consigo compreender, mas já não consigo sentir, já estou fora dessa realidade. Mas na altura eu sentia isso, não é? E por isso aquelas casas também eram tão seguras. E eu lembro-me de pensar bem, lá no alto, se por muito que venha uma onda para aí de 30 metros, não chega à minha casa, mesmo que entrasse ali no bairro. Não chegava à minha casa, porque a minha casa tinha. Era um segundo andar, tinha aquilo, mais umas escadas que tinha. Ou seja, não era o prédio no chão. O prédio era. Eu lembro perfeitamente disto. Subia 8 escadas e só depois é que ficava em chão com a. Com os prédios. Só ficava em linha com os prédios. Se eu estivesse nessas. Se eu estivesse debaixo. Ou seja, ainda era um bocadinho, não é? E eu lembro-me, eu sentia-me seguro, eu ali sentia-me seguro. Nesse aspecto sentia-me seguro. Cá estaram construções muito, muito bem feitas nesse sentido, porque estavam bastante acima do nível do rio. E pronto, ou seja, trouxe esta música para responder ao contexto, não tanto ao género. Porque aqui a Teresa não é tão folclórica como o grupo de cantares manhoso, como é lógico. Mas assim temos letra. E depois é um tema mítico, é um poema. Mítico, acho que sim. E por isso mesmo se diz que esta música. O que tu não sabes é que poderia ter sido eu perfeitamente a escolher, também dentro do mesmo contexto, porque estávamos nós, no 11º, ao bocado eu li um excerto que foi: a vida de um pescador é difícil, todos o sabemos, muitos deles para o alto mar e tal. Antes desta intervenção, havia um rapazinho que lia precisamente: pescador da barca bela, onde vais pescar com ela que é tão bela, ó pescador? Não vês que ontem mais estrela no céu nublado se bela? Colhe a vela, ó pescador! Ele, na altura, com 9 ou 10 anos. Pescador da barca bela, ainda é tempo, foge dela, foge ao pescador. Ainda hoje há pessoas que não sabem o nome dele, mas quando querem referir a ele, é o pescador. Porque ele dizia essa coisa do pescador, na sua primeira intervenção, ainda miúdo. E porquê? Porque estávamos nós no início, e nós, era mesmo nós, eu e o Carlos e eu, no início do 11º ano e aparecemos este poema em português. E eu lembrei-me logo da cena pescadoresca, pescatória, que eu tinha preparado para um certo autocarro, para um não. Não, era para gente grande que eu tinha parado na altura. Ei. E juntei esta. Por causa dessa aula de português, juntei duas quadras deste poema que vamos ouvir do Almeida Garrett nessa peça. Como vês, estamos todos Está ligados, tudo somos todos ligado. amigos. Isto em 2003, para a preparação para a estreia em 2004. Já vai fazer 10 anos. E a verdade é que vamos escutar então a Teresa Silva de Carvalho. O poema é de João Batista da Silva Leitão, Almeida Garrett. E E música como espanhola. antigamente se fazia muito, não se colocavam títulos nos poemas, ficava conhecido com o primeiro verso, que é o caso. Pescador da Escolha Barca Barca Bela. Bela. Pescador da Barca Bela, onde vais pescar com ela? Que é tão bela, oh pescador, que é tão bela, oh pescador. Pescador da Barca Bela, onde vais pescar com ela? Que é tão bela. Que é tão bela, oh pescador. Não vês que a última estrela no céu nublado se vela? Colhe a vela, oh pescador. Colhe a vela, oh pescador. Deita o lenço com cautela, que a sereia canta bela. Mas cautela, oh pescador, mas cautela, oh pescador. Deita o lenço com cautela, que a sereia canta bela. Mas cautela, oh pescador, mas cautela, oh pescador. Não se enreda a rede nela, perdido é remo e vela. Só de vê-la, oh pescador, só de vê-la, oh pescador. Pescador da barca tempo, foge dela, foge dela, oh pescador, foge dela, oh pescador. A próxima música, a terceira de hoje, tem um significado histórico. Histórico, isto é histórico. Neste programa, porque é a primeira vez que eu vou homenagear de facto o Carlos Bonaparte, porque vamos ouvir uma música do Oscar, que foi interpretada nos Oscars, na cerimónia da semana passada, em que é curioso que eu nunca tinha, para já nunca tinha trazido aqui uma música por causa dos Oscars, pelo menos que eu me lembro, lembra-se disso? Eu acho que não. E poucas semanas depois de eu trazer aqui uma música por causa dos Grammys, agora vamos até aos Oscars, andamos em muitas cerimónias, nós somos muito cerimoniosos, pois, até agora. A verdade é que eu vi a cerimónia dos Oscars na segunda-feira, no dia a seguir, ou 2 dias depois, na terça, já não sei, mas foi um dia destes, tu sabes, em que houve momentos em que eu não estava à espera e que me despertaram a atenção, especialmente para certas palavras que eu. As palavras posso já explicar. Já dizer que o melhor filme foi 12 Anos Escravo, o que eu acho foi uma escolha muito boa, porque retrata. Estamos a falar sobre escravidão. Amanhã vamos falar sobre escravidão a certa altura do programa do Conversas Aleatórias. E é relacionado também com isso. Mas quando, logo no primeiro prémio grande, digamos assim, logo no início da cerimónia, foi entregue o prémio a melhor ator secundário, quem ganhou foi o Jared Leto. Sabes muito bem que é o Kalisha de 30 Seconds to Mars. Sim. E, digamos, o frontman, o homem principal desse grupo. Que também é ator e participou no Clube Dallas, um filme que também parece ser muito jeitoso. E ele, quando foi falar, falou sobre a Ucrânia. e falou sobre a Venezuela. E não é de agora, não pensei que fiquei. Como é que se diz, Carlos Bonaparte? Sensibilizado. Não é sensibilizado. Também não é pasmado, é. Não fiquei a idolatrar. Não era isso que eu queria dizer, mas. Não fiquei agora a idolatrar o Jared Leto por causa desta intervenção nos Oscars, porque eu já tinha reparado noutras cerimónias, e na MTV Music Awards do ano passado, há 2 anos, foi um exemplo disso, que o Jared Leto não é como a média. Estás a perceber? Não é. O discurso dele, os pensamentos dele e a maneira, a própria postura dele em qualquer sítio, ele não é o comum músico artista. E ele voltou a mostrar isso e eu gostei das palavras dele. É que mais do que as palavras, eu sei que ele é assim. E no momento de ser solidário e de ajudar, é um bocado os U2, não gosto do estilo deles da música, mas o Bono, sobretudo, tem outra. Como pessoa, é outro estatuto. Gostei muito do melhor atriz secundária. No meio de Jennifer Lawrence, ou Sally Hawkins ou Julie Roberts, ganhou a Lupita Nyong'o, uma keniana, mais uma do 12 anos escravo. Em que foi o que ela disse? Eu estava a pensar nisso quando a vi como nomeada e quando fiquei. Eu estava a torcer por ela quando, naquele momento em que. And the Oscar goes to. Naquele momento em que aparecem as 5 nomeadas, eu estava a torcer por ela. Porque foi o que ela disse quando foi receber. É uma prova de que não interessa de onde é que tu nasces, qual é a tua origem, neste caso do país, ou seja, familiar, religiosa, tu, se tiveres um objetivo e lutares e com alguma sorte pelo meio, tu chegas lá. E veio uma rapariga do Quénia. Veio estudar para uma academia nos Estados Unidos e agora ganhou o prémio de Oscar de melhor atriz secundária. Acho que foi um momento bonito e eu estava a torcer. E foi das poucas coisas em que as coisas que eu queria que acontecessem aconteceram mesmo. Virando para os filmes de animação, que por acaso a música que vamos ouvir não foi a quem ou, porque a quem ou foi o Frozen, o Gelo, mas para mim, e a música também, a melhor música de banda sonora também não foi essa quem ou. Mas eu confesso que eu não conhecia uma música que já chegou ao topo das tabelas no mínimo, em 15 países, aqueles mais mediáticos. Esta música chegou ao número 1 em todas elas. Só no Reino Unido chegou a 1 milhão de vendas, o single. E eu, quando vi o Pharrell Williams a cantar isto lá nos Oscars, e vamos ouvir, se o Carlos der autorização, vamos Claro. escutar a versão ao vivo Vamos lá. trazida dos Oscars. Eu, quando ouvi esta música, eu, olha lá, isto alegra. A música chama-se precisamente Happy e fala, lá está o que eu falei há pouco tempo. Há músicas e músicas. Estou a dizer no contexto de dizer coisas simples, traduzir coisas simples, não vai. Não, aqui não estamos a falar sobre a luta contra o racismo ou sobre um amor que se perdeu e vamos nos suicidar por causa disso. Mas eu começo por dizer, vou tentar traduzir aqui quase em direto, pode parecer maluco o que eu vou dizer. Mas o sol está aqui e vamos tirar o resto para fora. Vamos entrar num balão de ar. Não, eu podia ir até ao espaço, através do ar. Eu não quero saber, porque eu estou feliz. Bate palmas comigo. Se te sentires como um quarto sem telhado. Ou seja, que tu tens por cima de ti o mundo à tua espera e que podes subir por aí fora. Porque eu estou feliz e bate palmas comigo se sentires que a felicidade é verdadeira. Isto está-me a fazer lembrar uma emissão que tivemos aqui já há algum tempo, em que se eu pesquisar aqui. Ah, não é isto. Se eu pesquisar aqui por Happy, deves-te lembrar de uma música que tu escolheste, precisamente chamada Happy, da Alexia, no dia 11 de fevereiro de 2011, Aliás, foi uma emissão muito. As duas primeiras músicas chamavam-se Happiness. Uma da Alexis Jordan e outra o genérico da série infantil com o mesmo nome. E logo a seguir foi Alexia e Happy. Fez lembrar esse programa e fez lembrar esse contexto de. Bate palmas comigo e sente-te feliz e alegra para a vida. Porque esta música é da banda sonora do original Despicable Me 2. Cá acho que é Guru Mal Disposto 2. Acho que assim é a tradução em português. A música que ganhou foi Let It Go, também do Frozen. Mas esta música, quando eu ouvi a apresentá-la, eu. Lá, isto é giro. Isto. Bate palmas comigo se souberes que a felicidade é para ti. E bate palmas comigo se sentires que é isso que tu queres fazer. Isso o quê? De ser feliz e de alegrar para a vida no dia a dia. E é curioso que no espaço de um mês, em pouco tempo, a segunda música que eu trago aqui dentro do mesmo contexto, a outra foi a Get Lucky, e o Carlos bem sabe que este género, que isto acaba por ser um pop, não é? É para uma música infantil, mas esta música é pop. Esta é pop. A outra era um pop Outra pop dance. dance, esta é pop. Mas dentro de dois géneros que não são propriamente os meus favoritos, há duas que me ficam e que justificam de imediato uma escolha aqui, além de estar a fazer referência também aos Oscars deste ano, mas ambas têm a produção do Pharrell Williams, que não deixa de ser curioso, este homem está a cativar-me. Aliás, se quiseres, eu não sei se tu foste tu que escolheste ou se fui eu. A Blurred Lines. Ou a Robin Thicke, mas. Isso é nojo, basicamente. Ainda não passou aqui. Mas o Pharrell Williams também canta. Pois, o que eu ia dizer, se tirarmos a exceção do Borderline, este homem está a conseguir. Já ouvi o álbum dele, onde está incluída esta Happy, graças à internet. Mas a Borderline ainda não passou por aqui, porque quando passar vou ser eu a escolher e fazer mal. Bom, vamos embora para escutar Happy, da banda sonora de Guru, Mal Disposto 2, também é dedicado a mim. O Pharrell Williams, autor, é porque não é só a maneira como ele canta, aos seus 40 anos todo descontraído, mas é que ele é autor da música e da letra desta música e de quase todas que são da sua autoria, dos seus CDs, que não são muitos, digamos. Ele é mais coprodutor e intérprete noutras músicas. Happy! Sente-te feliz, Carlos Bonaparte, isto de rir nesta música. Vou responder mais ou menos ao género em vários aspectos. Não, também é pop, mas o que eu vou responder mais é digamos, da diversão da letra. Eu confesso que os Ilvis não sei precisamente quem é que são, ou se é um ou se são vários, mas a verdade é que eu conheci esta música no programa Planeta Top 15, que é um programa que eu produzo para a produtora de sucesso no rádio. E que basicamente traz as 15 mais vendidas da semana. E então, uma das músicas que entrou, que acho que chegou ao número 6 do top de vendas, acho eu, foi precisamente esta. Ilvis, The Fox. Escolheste a música, tenho que ser sincero, o principal motivo foi responder ao género. Mas também há outro motivo, que é esta música representa. É daquelas músicas que eu vou associar sempre à etapa, à nova etapa, ou seja, àquela fase em que a Antero começa a recuperar-se, em que as parcerias e não sei o que já começam a ser estáveis. Deixa eu explicar, é daquelas coisas que. Não sei, eu gosto realmente disso, acho que é daquelas coisas que ficam. Esta música eu lembro-me de fazer a contagem, de estar a fazer a contagem e na altura ainda estava a reencontrar-me um bocadinho com o esquema. E não sei, gosto desta. Acho que é uma música engraçada, acho que é uma música divertida e se nós estamos à procura de energias positivas, então esta é um bom exemplo disso. Porque não sei o que é Fox, mas por isso a Fox é um animal qualquer muito estranho. Raposa. Então, pois não sei. Porque eles aqui fazem vários ruídos, fazem vários barulhos da Fox. Da raposa, portanto. Não sei o que é que diz a raposa. Mas a raposa diz coisas muito engraçadas. Mas eles estão a brincar na música. É sério, como é lógico. Ou seja, aquilo tem a sua lógica, tem o seu ritmo, tem o seu. Estão a brincar. É uma música animada, uma música descontraída. E foi daquelas músicas que acho que não teve grande repercussão a nível mundial. Teve? Teve, que era isso que eu ia dizer. Os Ylvis são um grupo, dois irmãos noruegueses, comediantes, daí a felicidade disto e tal e tal. Esta música tornou-se muito popular por causa do seu vídeo. O vídeo tornou-se viral, lá está o efeito Pois. internet. O vídeo vai ser altamente cómico, com certeza. Se a música já de si é, imagino o vídeo. No momento em que eu estou a ver, estão. Já conseguiu 377 milhões e 35 mil visualizações e 86 visualizações no, não tem som, visualizações no YouTube, e é uma música que foi lançada em setembro de 2013, enquanto o single do Happy foi 2 meses depois, em novembro, e lá para os noruegueses que conseguiram este sucesso. Chegaram ao sucesso, à atenção, conseguiram captar a atenção internacional precisamente por causa deste The Fox, What the Fox Say, porque o vídeo, que eu confesso não conheço, porque não sou de virais, não sigo a Cá moda, está, já está. Não vês, não andas não na ando na internet. internet a ver os vídeos que estão a causar sucesso na maioria das vezes, Vês, mas vês. pelos vistos foi um vídeo muito viral e conseguiu o sucesso internacional na própria música com The Fox, What Does the Fox Say, a raposa, o que é que diz a raposa? Perguntam eles. E mais? Por acaso estava também, não sabia se tinha alcançado, porque eu depois desliguei um bocado dos tops. Voltei, mas já foi depois disso. Até diz aqui que foi o vídeo top em 2013 no YouTube, mais comentado, mais partilhado. E pois eu comecei a conhecer precisamente por aí, porque encontrei isso no Facebook. Encontrei assim do nada, estou lá a ver o feed de notícias e vejo. Desde 1985, nós costumamos aqui falar nos países, desde 1985 que a Noruega não conseguia chegar a lugares altos no Billboard, na altura com os haha, take it on me. Sim, e dizia o que essa música, de repente eu abri ali o feed de notícias e há uma manhã em que eu vejo mais ou menos o seguinte, vou dizer assim um nome fictício, Madalena Ribas mais 7 pessoas, e não era mentira, pá, mas 6 ou 7 pessoas partilharam uma ligação e era o link para esta música. Eu, olha lá, mais 7 pessoas, isso não se vê disso todos os dias. Pelo menos eu que não tenho 5 mil amigos, nem no perfil da Antena Web, nem sequer chega a 1000, ver aquela pessoa mais outras 7 partilhar aquela ligação, pá, deixa cá que. Mais uma Daft Punk Get Lucky. Mas não, mas vê-se. É pá, isto é bem de boa disposição. Isto é, no fundo, em resumo, é o pato faz isto, o sapo Sim, faz sim, sim. isto, e o que é que a raposa, o que é que a raposa, como é que é o som da raposa? Pois, Uá, pá, pá, pá, pá, pá. depois eles fazem vários sons e a música dá vontade de rir. E pronto, não sabia que o senhor tivesse essa repercussão em termos de vendas nos tops. Tenho a noção nos Estados Unidos, tenho a noção um bocado na América do Sul também, mas mais no, muito mais nos Estados Unidos, na Na Billboard. Escandinávia, de certeza. Claro, aí como é lógico. Alemanha e Holanda, aposto que sim, também. Depois a partir daí não sei, mas para todos os efeitos. Os ingleses também são muito dados ao humor, também é verdade, também é capaz. Depende do humor. Sim. Quando vem de fora, normalmente, não querem saber. Bom. Pois, sim, é verdade. Mas pronto, é isso. Mas sim, acho que chegar ao número 6, acho que os Ilvis chegaram ao número 6 Nos na Estados Billboard. Unidos, sim. É a canção número 4. Ilvis, viajamos até à Noruega para escutar The Fox. What does the Fox say? Perguntam eles. E entre parênteses. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that? What does the fox say? Da Noruega vir um dueto para cantar sobre o que é que a, o que é que a raposa diz. Noutro contexto completamente distinto, nós ontem assinalámos, nós, quem quis assinalar, quem não quis, que são isso. Os 57 anos de rádio e televisão de Portugal, houve vários momentos, bom, eu vi vários momentos bonitos, mas não interessa. O que interessa é que mais logo, daqui a poucas horas, o Carlos Bonaparte e eu vamos voltar ao momento. Belo. Só nós dois é que sabemos. É que sabemos, mas os outros já vão passar a saber. Porquê? Vamos ver juntos a meia-final, não toda, mas a meia-final do Festival RTP da Canção. Tal como na próxima semana vamos ver o festival. Na próxima semana eu vou trazer uma coisa aqui a trazer hoje, que ontem estive a anotar, mas feito burro, esqueci-me de escrever. Que era as recordações que a RTP trazia. Um dia depois do seu aniversário ia aqui fazer referências a vários programas, mas não interessa. Mas há caso de buscar enquanto eu falo. Vamos nos situar, né? não era impossível. Pois, contigo, dava à vontade. Dava para ir e vir duas vezes. Bom, nós vamos fazer referência ao Festival RTP da Canção, que, como eu disse, daqui a pouco tem a sua meia-final. E vamos recuar Eles fazem 50 anos, tal como, não sei se na mesma passada comentaram isso. Ah, nós este ano não temos, mas para o ano certeza que vamos ser, porque são 50 anos. E este ano até tem duas noites de festival para compensar. Toda a gente fala na oração, não é verdade? Foi a primeira música do primeiro festival, pelo menos oficial, porque antes já tinha havido grandes prémios e tal. Aliás, nesta altura não se chamava o primeiro grande prémio TV da canção, 1904. Apesar de Helena Gouveia e o Henrique Mendes, os apresentadores, falarem sempre em festival, festival. A maneira como se apresenta até é deliciosa. Se tu me deixares, até vamos escutar a apresentação. Vamos lá, eu gostei muito. Por acaso gostei muito. A apresentação própria desta música. Sim, porque eu ouvi as músicas, eu escolho e quase... Os cheiros. Ainda estou a ver numa sexta-feira que te esqueces de enviar depois. Não esqueça, não, que eu não sou o Carlos Oscar. Bom, o... Oração, porque foi a primeira vencedora e chegou à Eurovisão que custou muitos pontos. Zero. Porque, além de ser a vencedora, foi a primeira música escutada no primeiro festival. O segundo lugar foi para o lindo par do Guilherme Colunar. Este homem cantava bem. Gosto. Um dia deixo para trazer aqui precisamente esta música do lindo par. Ah, já me antecipei. Ai, que desgraça. Terceiro lugar, a Grande Simone. Há de referir que houve 12 músicas, mas só 6 artistas. Porque António Calvário, Artur Garcia, Madalena Iglesias, Simão de Oliveira, Gina Maria e Artur Garcia cantaram duas músicas de cada. Oh, Artur Garcia, Guilherme Colner já tinha dito Artur Garcia. Estes 6 cantaram duas músicas de cada. Mas eu vou trazer aqui uma música. A imitar o primeiro festival de segurança. Que 98%. Bom, não vou exagerar. Mas. Não, vou. Dos 50 anos para baixo, 98% dos portugueses não conhece. Que é uma música que ficou só no 7º lugar, conquistou 6 pontinhos. Mas eu vou escolhê-la. Porquê? Além de ser uma referência ao primeiro festival da canção da RTP oficial, 50 anos depois, vamos recordar essa noite, é uma música, para mim, deliciosa, porque assim, o Carlos sabe, tem noção instrumental, como é que eram as músicas na altura, quase todas. E estas duas é. Começa, ouves um violino, o meu amor por ti caiu e não se levantou. E... Sim, mas é. Ou aquela música também que eu ouvi mais recentemente. Eu passaram por aqui muitas chuvas e chegou um ciclone. Ganhei um passatempo e ganhei um bilhete para os canhões de Navarone. Os canhões de Navarone. Pois é, que é que tu. Eu disse canhões, enganei-me. Faz um bocadinho. 7º lugar. Para os colhões, exatamente. Para a Gina Maria, que vai cantar. A maneira, quem quiser, que vá procurar o vídeo, que é fácil encontrar. O vídeo da Gina Maria. Mas o Carlos Bonaparte nem precisa de ver. Para fazer uma comparação que eu fiz de imediato. Com Milu. Quando... Hã? Com Milu, não? Não é com outro artista. Esta música encaixava perfeitamente num filme da Disney. Num Aladdin, numa Branca de Neve, numa Bela e o Monstro. A música em si, a maneira como ela interpreta, e ela até chega ao fim e até sorri. Ela meio de porquê? Eu sei. Isto é um enquanto. Eu não sei como é que há tantos produtores da Walt Disney e ainda não repararam que pegavam nisto, se calhar não têm direitos para tal, mas pegavam nesta música, neste Tirano Gentil, que é a música que vamos ouvir. Curiosamente, acaba por ser uma contradição no próprio título. Porque um tirano é aquela ideia de uma pessoa severa. Lembramos todos o filme do pai tirano, cara. Eu, é tudo como eu quero. Mas logo a seguir o gentil. É um menino gentil, coitadinho. E a maneira como ela interpreta. Se vocês quiserem, quem tiver a possibilidade, quem não for ceguinho, que veja o vídeo dela a interpretar, porque ela é tão deliciosa, tão, parece que está carinhosa. Está a, ela abaixa-se, ela estica as mãos e está a olhar para o chão, está a falar com alguém. E eu acho que isto... Isso, quem já viu filmes da Disney há 20 anos, Branca de Neve, o Belo Monstro, o Aladdin, em partes mais calmas, o Aladdin, isto encaixava ali direitinho. A maneira de cantar e a própria melodia em si. Isto é Pocahontas também, se quiserem. E eu associei logo, eu achei uma tremenda curiosidade esta música e achei um gosto enorme. E passou a ser a minha favorita entre as 12. Que participaram no primeiro festival na RTP da Canção. É a minha última escolha de hoje, a estreia de Gina Maria, uma cantora muito ligada à música folclórica, digamos assim, já que das 50, 60, um bocado 70, mas desta forma mais gentil, como o próprio título diz, e suave. Fechem os olhos, esqueçam a Gina Maria e o Festival da Canção. E façam contas que estão num filme da Disney. E aí esta música aparece lá no meio da banda sonora. Nomeada para o Oscar de melhor, melhor música de banda sonora em 1965. Gina Maria, Tirano Gentil, que conquistou o 7º lugar. 6 pontos. Isto é outro exemplo que eu também queria dar antes de ouvirmos a música. Não pensem que são só os vencedores de certames e as músicas mais divulgadas hoje em dia que são as boas. Como um tio meu me disse há uns anos, há muita boa música portuguesa por aí. O que pode ser menos acessível é encontrar. Ou seja, ficam menos acessíveis e a facilidade de encontrar não é tanta. Mas isto é um exemplo. Tirano Gentil, da Gina Maria. Aí ias falar. Não, é isso. É isso. Passamos agora, senhoras e senhores, a revelar-lhes a canção número 5. Será interpretada por Gina Maria e chama-se Tirano Gentil. Mas que amor, que tirano gentil, para nós, junto a nós instalou. Foi calor, foi um sol, foi abril. Ao chegar, nossa vida mudou, e da casa é senhor. Porque eu sei, todos emudecem depressa, que é lei, e tudo anda em corrupir. Venham a correr, param de respirar, porque o rei sorriu. Estimado auditório, terá reparado, a voz que introduziu a participação de Gina Maria foi Henrique Mendes. Diga. Vamos a uma outra música, já que falamos de festivais. Eu vou trazer aqui uma música que é... que eu sempre gostei. Aliás, foi a música que inspirou um programa que vai terminar na próxima semana, que é o Histórias da Eurovisão, que esteve quase 4 anos no ar, ainda que com muitas paragens, é um facto. Repara que em 4 anos teve cerca de 130 emissões, portanto, teve muitas paragens, pouco mais de 2 anos no total, digamos assim. Mas, ainda assim, foi um programa que teve muitas histórias, contou muitas coisas. E eu vou trazer aqui precisamente uma música que foi então talvez a fonte de inspiração para esse festival, que foi precisamente a música que em 1956 representou a Suíça. Uma das. Uma das, Cada porque país sim, tinha. Tu deves saber, não é? sim. Porque tinha, aliás, há pouco até fez referência a isso, a imitar o festival de 56. Porque em 56, apenas por uma vez na vida, digamos assim, até ao presente, o mesmo país levou, neste caso, com o mesmo artista, Não. no caso Ah, da neste caso, sim. Suíça, Só a sim, Suíça é que levou o mesmo artista. porque era isso que eu ia dizer, outros países podiam levar dois artistas, levaram Levaram até. todos, menos Mas a Suíça apostou na Lisa se era a Luxemburgo. mesma. Diz? E Luxemburgo Os. também levou o mesmo. Ah. Michel Arnaud. Já não estava recordado, mas a Suíça lembro que foi a mesma. Porque não ganhou com esta, ganhou com a Le Refrain. Exato. Mas. Esta ficou só no segundo lugar porque todas elas ficaram em segundo momento a ganhar. Exato. Ficar em segundo porque a votação não se conhece, não Outros temas, Carlos Bonaparte. é? Eu vou dizer alguma coisa. Eu suponho que a Alemanha tenha ficado em segundo, Ah, mas. mas como houve aquela toda sem fim e tal, caía mal e não sei quê, pronto. E então, porque havia um registro áudio desse festival, mas os últimos 10 minutos reservados à votação Pois. perderam-se. Perderam-se, ou não interessa que se saibam onde é que estão. Mas isto tudo para dizer que pronto, que esta música eu gostei bastante dela e também é muito festivaleira. Ela não nós vamos aqui ouvir uma versão que não inicia portanto com estes violinos e não sei o quê, porque é uma versão de estúdio, inicia com acordeão e não sei o quê, pronto, mais elaborada, mas também havia, mas a versão ao vivo era assim. É? Sabes que eu lembrei-me de uma coisa muito curiosa. Lembras qual é que foi uma das músicas que mais nos chamou a atenção no ano passado? Hoje vamos chamar a atenção no Festival da Eurovisão da Canção por outros motivos. No ano passado, no Festival Eurovisão, Sim. que é da Shakira, não sei. Não, não, não. Um que cantava assim, Ah, que era a italiano. Roménia. Era a Roménia. Pois era, pois era. E na altura, que era uma coisa também, hoje em dia, enfim, mas na altura era uma coisa tão indiferente, era giro. E então, ou seja, esta música, sei lá, marca, diz muita coisa. Diz porque foi na altura em que eu tive pela primeira vez um grande arquivo. Eu comecei a baixar material Eurovisão da Canção em 2007. Comecei primeiro em 2005, mas foi muito organizada. Não é? E depois comecei a baixar os discos em 2007. Hoje já não estão disponíveis. Pena, porque o Emul tinha uma. Tinha lá uma. Ou seja, os discos, e depois tinha, para além dos discos, a pessoa que publicou aquilo publicou os extras. E os extras eram a versão espanhola, a versão inglesa, a versão instrumental. Sei lá. Por exemplo. A nossa Sei quem ele é. Tinha a versão espanhola, Da lá em Sei inglês. quem é ser, com isto estava até diferente. E depois tinha aquela versão do Sei quem ele é uma rapaz um pouco tímida, tem da Viviane. Ou seja, tinha essas coisinhas todas. Tinha, por exemplo, quando foi aquela versão lá do Montserrat, do lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá, que foi a Maciel que cantou. E eu tinha lá a versão em catalão. Ou seja, esse também é um dos motivos pelo qual o Estado da Televisão vai acabar, porque eu nunca mais consegui recuperar esse arquivo, e era muito esse arquivo secundário que alimentava muitas das histórias da Eurovisão. Ou seja, músicas eu tenho, mas as músicas com as informações na Wikipédia, no site da Eurovisão, qualquer pessoa pode ir buscar. Mas agora essas raridades, essas coisas, é que já era mais difícil de encontrar. E pronto, quer dizer, não sei, ficou assim um bocadinho vazio. Eu não tive depois tive tempo para depois toda a pesquisa que eu tinha feito, que eu já tinha feito há anos por interesse e que podia utilizar para os da Eurovisão, perdeu-se em 2012, e a partir daí o programa nunca mais continuou a ser o mesmo, por isso é que ele vai acabar. E então é daquela coisa. Esta música representa muito daquilo que eu gosto, representa muito daquilo que eu. Sei lá, a boa disposição, o das alta carrossel, o velho carrossel. Ou seja, já na altura havia uma alusão ao antigo, e eu vou aludir também ao antigo, mas ao antigo que era o atual dessa música, que é 1956, uma altura um bocadinho mais risonha da Europa. Risonha, como quem diz, não é? Em relação a uma década e meia antes, é. Pois. É uma década. Sim. Pronto, e foi esse o principal motivo. Foi no dia 24 de maio de 56 que ele e os países vizinhos se reuniram. Sim, porque não sei sim, se têm sim, noção. Sim. Sete países e eram todos ali ao lado uns dos outros. Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, França, Luxemburgo e Itália. Todos com fronteira, ou um ou vários, todos ali ligados entre eles. Foi a final. Ao bocado não falei uma coisa, o festival na RTP, porque a edição de 2011 foi no dia 5 de março, eu lembro perfeitamente, porque foi uma semana antes de nós irmos ao Porto, um momento... Pois digo foi. Eu que marcou a Antena Web e a vida profissional da Carlos Bonaparte. É verdade. Quando nós fomos ao Porto a acompanhar a manifestação de 12 de março de 2011, e lembro-me de falarmos sobre o festival nessa altura, porque ainda estava a falar sobre a vitória dos homens na luta e o que significava naquele contexto social em Portugal. No dia 12 de março deste ano estão reservados 10 minutos na minha cabeça para recordar esse momento. É. Já tenho agendado que tenho que me recordar. Ah, porque ficou marcada essa data. Não, sabe, para cá ficou. Quem tiver alguma celebração ou quem fizer anos nesse dia, esqueça, porque isso não interessa para nada. O que interessa é eu e o Carlos termos estado no meio da confusão. Numa emissão de hoje em que escutamos Grupo de Cantares Manhoso com o Senhor da Petra, Teresa Silva de Carvalho com Pescador da Barca Bela, Pharrell Williams e Happy, Elvis com The Fox, What Does the Fox Say? Gina Maria com Tirano Gentil. E vamos ouvir, para fechar esta edição, Das Alta Carrossel, da vencedora do Festival de Gravação de Canção de 56, primeiro, Lisácia. A Suíça. E foi organizado na Suíça, o festival não tinha dito. Em Lugano. Exatamente. As coisas que cada vez partiu o Festival da Eurovisão. Há 3 anos, no dia 5 de março. Não exatamente há 3, mas há quase. Anjo da Guarda, António Variações, ao vivo. Carlos Paião e Cano da Barca Flor. Olha, para falar em falar em festival. Carlos Paião e Cano da Branca Flor com Vinho do Porto. Singing the Rain Umbrella do elenco de Glee. Os Ídolos com Love the Way You Lie, a versão do programa Ídolos, lá dos jovens. Mon Amour, Lafayette. E Conjunto de Oliveira Mujo com A Mãe. Que está tão longe de mim. Voltamos aqui a 7 dias, se não for antes nem depois. E tu, não falas? Para despedir. Até para a semana. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stell. Da hilft auch kein Plattieren und auch kein Neulackieren. Da hilft nur noch das eine, man muss und auch das alte Orgelspiel, das piepst wie eine Maus. Und manchmal wird es ihm zu viel, dann setzt es einfach aus. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Großen, sie ziehen und stoßen und so geht es im Kreise herum. Die Pferdchen, die traben und ziehen an den Wagen und die Orgel, die wird wieder jung. Ein komischer Gesell, dieses alte Karussell. Von unten bis oben ist alles verschoben, doch im Kreis geht es doch noch herum.